gay, do que as fotografias são capazes. Matam minha saudade ou me fazem sofrer bem mais. De ver que algo foi bom, se perdeu em algum momento. Um pedaço de papel, um milhão de sentimento. Acabando com a minha vontade mais que minha sorte. Se foi aquilo que você dizia ser tão forte. Ventos do norte soprarão o que sobrar, pra me trazer sentido sul que vai me faltar. Teve a certeza pra dizer que algo tava errado. Teve a certeza e logo soube que eu não tava enganado. E viu que nada era aquilo que você dizia. Na situação errada, não se desculparia. Irmão, eu aprendi, passou e vou saber adquirir pra minha vida o que faltar pra mim viver. Mas se depois de tanto tempo ainda não sei dizer. Fotos matam minha saudade ou ainda mais me faz sofrer. Fotos vêm pra me mostrar que tudo acabou. Fotos trazem lembranças de alguém que já passou. Fotos e imagens de alguém que há muito tempo ficou no passado, onde as fotos nunca perderam a cor. Fotos vêm pra me mostrar que tudo acabou. Fotos trazem lembranças de alguém que já passou. Vai saber, se nós esperasse um pouco mais, algo podia acontecer, tudo estaria em paz. Só dei mole na cena, errei a ser capaz. Demorei na moral e vi colou outro rapaz. As saídas são retratos, ocasiões por acaso. Chegava e você tava encostada do outro lado. Salão, minha levada, bombeta pra trás regada, tatuagem invocado e você me fitava. Passou batido, mas um dia que se vai, evento surge e você não aparece mais. Me adaptei e agora me sobra a ida, sozinho na volta, vou varrendo as migalhas de vida. Compreendo tudo que aconteceu e nesse jogo nenhum dos dois lados perdeu. Depois eu deveria saber me responder se fotos matam minha saudade ou ainda mais me faz sofrer. Fotos vêm pra me mostrar que tudo acabou. Fotos trazem lembranças de algo que já passou. Fotos e imagens de alguém que há muito tempo ficou no passado, onde as fotos nunca perderam a cor.